Capítulo 4: O Canto do Galo. Muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram de vencer. Charles Spurgeon. O agir de Deus é invisível aos nossos olhos, está além da compreensão da nossa mente. A multiforme sabedoria divina sempre traz surpresas, não somente a nós, mas também ao adversário da nossa alma. É lógico que, de acordo com o que a palavra afirma claramente sobre o próprio Deus ou acerca do reino e seus princípios, não devemos esperar mudanças ou surpresas. Por exemplo, se lemos na Bíblia que a salvação é pela graça mediante a fé, não há perigo de que o Senhor mude de ideia e anule o que está escrito. Quando falamos de um agir imprevisível, referimos-nos às coisas das quais as Escrituras não falam claramente sobre como Deus agirá. Há assuntos com os quais sabemos que Deus tem um compromisso de agir porque Ele o prometeu. A questão não é se Ele agirá ou não, pois sabemos que Ele certamente agirá. A questão é como Ele o fará. E não há como prever isso. Entretanto, de acordo com essa visão de um agir invisível aos olhos humanos, a palavra de Deus revela princípios sobre os quais podemos estar certos de que se manifestarão na nossa vida. Quando nos rebelamos, o Senhor aplica o seu tratamento em nós. Quando nos ensoberbecemos, Ele também aplica o seu tratamento em nós. Em algumas circunstâncias, a ação divina poderá mostrar-se um tanto quanto misteriosa. Gerações anteriores à nossa costumavam atribuir a Deus todas as coisas. Recentemente, Deus levantou muitos mestres e profetas que contribuíram com o corpo de Cristo, trazendo luz com relação a muitos princípios mal compreendidos. Assim, podemos ver que muitas vezes o diabo age em vidas, não por uma permissão divina, mas por uma autorização da própria pessoa, quebrando princípios espirituais e dando assim lugar ao maligno. Contudo, em meio a tantos princípios que vieram à luz, começamos a ir para o outro extremo. Consequentemente, outra figura distorcida de Deus começou a ser proclamada, como se o amor dele fosse posto em dúvida ao permitir que passemos por provas e tribulações. Antes, tudo parecia vir de Deus, agora, tudo parece vir do diabo. No entanto, a grande verdade é que os nossos valores são tremendamente materialistas e corrompidos, e nunca conseguimos ver os valores interiores de caráter que precisam ser formados em nós. Contudo, se essa formação de caráter nos custar perdas materiais, podemos ter a certeza de que Deus não só aprovará, mas também verá benefícios nisso. Há momentos em que o Senhor quer que saibamos que não somos tudo o que pensamos ser. A nossa autossuficiência e a nossa soberba impedem a ação de Deus em nós e por meio de nós. Mas quando estamos em situações de perigo, em razão desses sentimentos enganosos e ocultos na nossa alma, podemos ter a certeza de algo: o Senhor aplicará o seu tratamento em nós. O título deste capítulo é uma referência à maneira pela qual Deus aplicou o seu tratamento em Pedro na ocasião em que ele negou Cristo e o galo cantou. Examinemos agora a vida desse apóstolo para aprendermos com ele acerca disso. Os discípulos eram homens falhos. Tiago, irmão do Senhor, escreveu acerca do profeta Elias, um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Elias era o homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5, verso 17. Outra versão diz que ele era sujeito às mesmas paixões. A tradução de J.B. Phillips diz que ele era alguém tão humano quanto nós. E isso deixa bem claro como foram os homens que Deus usou muito em toda a história: frágeis, falhos, suscetíveis à tentação, limitados em si mesmos. Não eram os super-heróis ou semideuses que pintamos na nossa imaginação. Cada um deles foi usado por Deus para dispor-se, anular-se e deixar ser tratado. Entre os 12 apóstolos de Jesus havia muitas coisas humanas, falhas na alma e no caráter que precisavam ser corrigidas. O sentimento de terem sido os escolhidos do Messias certamente afetou cada um deles. a honra de terem a constante companhia e intimidade de Jesus, de verem seus milagres e também de serem usados por Deus para a operação de maravilhas, torna-se uma poderosa descarga em cima do ego de qualquer um. Inicialmente, eles ainda não sabiam como lidar com isso. A sensação de grandeza e de superioridade penetrou o interior deles. Isso pode ser claramente visto em alguns episódios narrados nos evangelhos. Em determinada ocasião, dois deles, sem ainda entenderem a natureza do reino que Jesus estava proclamando, quiseram tornar-se os dois homens mais influentes depois de Jesus em seu reinado. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Marcos 10, versos 35 a 41. Observe que os outros 10 indignaram-se contra Tiago e João, não por aceitarem o que Jesus havia falado a eles, mas porque cada um deles também estava tomado do mesmo sentimento egocêntrico e soberbo. O restante da narrativa de Marcos mostra que Cristo teve que chamá-los para junto de si e estabelecer a ótica correta quanto ao ministério, que é baseada no serviço, não na posição. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, versos 42 e 45. Em meio a esse desejo de ser, a essa ânsia de posição, poder e prosperidade, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram confrontados por Jesus com a afirmação de que uma posição como a que lhes havia pedido, ele não podia prometer-lhes, mas beber do seu cálice. E isso fala de sofrimento. Era algo que eles podiam ter a certeza de que experimentariam. Nos nossos dias, estimulamos muito a busca de poder e prosperidade, como se isso fosse a coisa mais importante que um cristão pudesse vir a experimentar. Mas Deus está levantando os seus profetas para declarar que Ele espera que bebamos o cálice das provações e saiamos não só como vencedores no final delas, mas também transformados por meio do seu tratamento conosco. Assim como o ouro provado no fogo torna-se mais puro sob o tratamento de Deus em meio às adversidades e crises externas e internas, também somos aperfeiçoados, e isso faz parte do agir divino. Até essa hora, contudo, os discípulos que Jesus escolhera ainda não haviam sido transformados interiormente nesse sentido. O curioso é que o próprio evangelista Marcos relata no capítulo anterior que tal problema já havia se manifestado no meio dos 12 e que Jesus, por sua vez, também já havia chamado a atenção deles, ensinando-lhes os conceitos corretos. Contudo, eles só haviam ouvido o Senhor, mas ainda não haviam aprendido. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, versos 33 e 35. Lucas também mostra esse tipo de sentimento entre os apóstolos. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas 22, verso 24. O que precisamos notar é que esse sentimento de grandeza entre eles era algo que cada um já carregava dentro de si quando Jesus os chamou, mas que certamente só se manifestaria depois. Tente imaginar-se no lugar de Pedro na pesca milagrosa e imagine só que história de pescador isso não daria. Coloque-se no lugar dele e tente imaginar-se andando sobre as águas, que foi algo que até então ninguém havia ouvido que um ser humano fizera. E o que não dizer da multiplicação de pães, das curas, libertações e de tantos outros milagres? Contudo, não era só isso. Eles eram os escolhidos do Messias e estavam sendo preparados para uma tarefa ainda maior. O coração de cada um deles começou a ensorbeber-se e eles começaram a pensar em si mesmos mais do que realmente eram. Eles haviam se tornado tão importantes que começaram a achar que ninguém mais poderia fazer o que Jesus lhes havia mandado fazer e externaram esse sentimento na primeira ocasião que surgiu. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, versos 38 e 40. Só eles poderiam fazer aquilo, outras pessoas não. Ninguém poderia brilhar como eles brilhavam ao lado de Jesus. Esse sentimento foi externado diversas vezes. Quando uma aldeia de samaritanos não quis receber Jesus, dois deles quiseram orar para que descesse fogo do céu e os consumisse. Eles propuseram isto a Jesus, imitando o estilo de Elias. Ao dizerem isso, não estavam apenas demonstrando que se achavam os guardiões da reputação de Jesus, mas que também já se achavam tão homens de Deus quanto Elias. Precisamos ter muito cuidado quando crescemos em Deus, para que o diabo não encha o nosso coração de orgulho. Eu já mencionei como o anjo de Deus se referiu ao meu ministério na época em que me acidentei. O Senhor permitiu e usou aquilo para que eu não crescesse a ponto de me ensoberbecer e cair. Nunca achamos que isso pode acontecer conosco. Parece que é sempre possível que aconteça com os outros, mas nunca conosco. Contudo, as Escrituras advertem que quem está em pé deve cuidar para que não venha a cair. 1 Coríntios 10, verso 12. Esse sentimento foi se avolumando nos apóstolos até o nível de cegueira em que as pessoas acham que a queda pode acontecer com os que estão à sua volta, mas não com elas mesmas. Vejamos isso de forma específica na vida do apóstolo Pedro. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Marcos 14, versos 27 a 31. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Você percebe essa mentalidade em Pedro? Ele se achava tremendamente fiel ao Senhor, mas estava prestes a descobrir que não era tudo o que pensava ser. Embora o nosso enfoque esteja em Pedro, que se achou melhor que os outros, note que cada um deles também disse que, se preciso fosse, morreria com Jesus. Eles realmente acreditavam em sua espiritualidade e fidelidade. Contudo, quando Cristo foi preso, todos eles fugiram. Marcos 14, verso 50. Nenhum deles ficou por perto. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Marcos 14, verso 54. Mesmo não abandonando completamente Jesus, Pedro permaneceu à distância, de onde ele poderia não somente satisfazer a sua curiosidade com relação ao que ocorreria, mas ao mesmo tempo também salvar a própria pele. E foi esse o distanciamento que o levou ao passo seguinte, que já havia sido profetizado pelo Mestre: negar Jesus 3 vezes. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que estavam ali disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Marcos 14, versos 66 a 72. Mateus, em seu evangelho, nos dá o detalhe de que o apóstolo Pedro chorou amargamente. Já o evangelista Marcos enfatiza que ele irrompeu em prantos assim que caiu em si, caindo em si. O fato dele ter caído em si quando o galo cantou mostra que até então ele estava pelo menos um pouco fora de si. O nosso coração muitas vezes nos engana, levando-nos a achar que somos mais do que realmente somos. Pedro havia fantasiado o seu amor e fidelidade ao Senhor. Ele também havia construído um sentimento de grandeza própria, mas de repente foi tudo para o chão. Ele descobriu que não era tão forte assim. Descobriu também que havia uma grande distância entre o que ele achava que fosse e o que de fato ele era. É por isso que o Novo Testamento realmente enfatiza que devemos ser muito cuidadosos para não enganarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo declarou: Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Romanos 12, verso 3. Cada um de nós passará por momentos de crise semelhantes aos do apóstolo. As crises não são tão negativas quanto parecem. Na verdade, são grandemente positivas, pois moldam o nosso caráter. O curioso, porém, foi o fato de Jesus relacionar esse momento de límpida autoconsciência de Pedro com o canto do galo. E estou certa de que uma coisa: não foi por coincidência que Jesus relacionou essas 2 coisas. Tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O canto do galo tem uma figura. Ele retrata um sinal, um alarme, um testemunho que nos faz cair em nós mesmos para vermos quem de fato somos. Note que é quando o galo canta que Pedro se lembra do que Jesus lhe dissera. Portanto, o canto do galo é algo que Deus usa para nos despertar e mostrar quem realmente somos. É o despertador de Deus. Por que Jesus não o impediu? O Senhor Jesus Cristo, sabendo de antemão o que o apóstolo enfrentaria, avisou-o antes que acontecesse. Mas por que Jesus não fez nada para livrá-lo? Por que não o impediu? Porque era necessário que Pedro passasse por isso, pois fazia parte do tratamento de Deus em sua vida e ministério. Além disso, não era um acontecimento meramente humano, mas espiritual. Lucas, o médico amado, registra esse detalhe. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, pois tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conhece antes que o galo cante. Lucas 22, versos 31 a 34. Observe que até Satanás estava envolvido nisso. O diabo também ouviu as afirmações de grandeza e espiritualidade que os discípulos ostentavam. Por isso, ele pediu permissão a Deus para peneirar a vida deles, do mesmo modo que se peneira o trigo. O interessante é que ele recebeu a permissão divina para isso. Jesus estava apenas alertando Pedro sobre o que aconteceria, para que quando acontecesse, ele reconhecesse a soberania de Deus sobre todas as coisas. No entanto, Cristo não disse em momento algum que ele impediria o diabo. Ao contrário, ele estava fortalecendo Pedro e dizendo que aquilo realmente aconteceria. Jesus não somente deixou de impedi-lo, mas também de ordenar que Pedro resistisse ao diabo. Nada lhe foi dito com relação a orar contra aquilo, a fazer guerra espiritual, tampouco a usar a sua autoridade espiritual. Pois essa era uma ação maligna sob permissão divina. Era mais uma daquelas muitas vezes em que Deus faz que Satanás trabalhe para ele. Toda essa cena de perseguição a Jesus que ocorreu no jardim em que ele foi preso e tudo o que se seguiu estavam sob a ação maligna. A pressão das pessoas sobre Pedro, indagando se ele estava com Cristo, o próprio medo que ele sentiu e que deve ter sido incrementado por pensamentos sombrios, todos esses acontecimentos estavam sendo manipulados pelo adversário. O próprio Jesus declarou no jardim: Esta é a hora e o poder das trevas. Lucas 22, verso 53. Contudo, nada saiu e nunca sai da soberania de Deus, que sempre age por sua multiforme sabedoria. Embora Jesus não tenha impedido esse acontecimento, isso não significa que não houve uma intervenção sua. Ele mesmo declarou a Simão Pedro que ele havia orado e intercedido em seu favor, e deu a entender com isso que ele não apenas venceria a batalha, mas também que no final receberia o tratamento e a operação de Deus em sua vida. Quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E foi exatamente isso que aconteceu. Há momentos em que não vemos o Senhor ao nosso lado, e essa sensação de estarmos sozinhos parece ocorrer justamente sob os mais intensos e violentos ataques das trevas. No entanto, podemos ter a certeza de que jamais seremos abandonados, pois Cristo intercede por nós. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele viu Jesus em pé, à direita de Deus. O Senhor estava intercedendo por ele e querendo que Estevão soubesse disso, para que essa certeza o fortalecesse. Foi também por isso que Cristo avisou Pedro que já havia orado antes, pois essa certeza nos fortalece em momentos de dificuldade. O Senhor nunca deixa de interceder por nós, nunca mesmo. Tenha certeza disso. Jesus avisou Simão Pedro que ele passaria por aquilo e não impediu o diabo, pois era necessário que Pedro passasse pela peneira. Com isso, Satanás queria derrubá-lo. Deus, no entanto, sabendo de antemão que esse fim não seria alcançado, permitiu que a peneira maligna viesse sobre o seu servo. Quando, porém, veio a peneira, o diabo acabou trabalhando para Deus, que permitiu que Pedro experimentasse um profundo quebrantamento e se despojasse da altivez e da grandeza que arruinariam seu ministério. O nosso Deus é tremendo em sua forma de aplicar o seu tratamento a nós. Às vezes, as provações são mal compreendidas no meio eclesiástico. Alguns dizem que o Senhor nos prova para saber quem somos, mas não é verdade, pois Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, mesmo antes que aconteçam. Então, por que Ele nos prova? Ele o faz para que nós saibamos quem realmente somos. Pedro foi provado para que ele descobrisse que não era tudo o que pensava ser. Deus já sabia disso. Nós também somos provados nesse sentido. No momento em que o galo canta em nossa vida e nos desperta, a nossa soberba e a nossa espiritualidade fingida caem por terra. É justamente em crises como essas que o quebrantamento de Deus vem e opera em nós. O canto do galo. Diversas situações podem enquadrar-se como sendo o canto do galo na nossa vida. Na verdade, todas as crises que nos levam a perceber que não somos tudo o que pensávamos ser podem ser vistas como esse alarme divino. Por exemplo, as nossas próprias decepções com nós mesmos por não atingirmos as metas, por tropeçarmos em áreas que já julgávamos resolvidas, por esfriarmos espiritualmente depois de um período de avivamento interior e assim por diante. Estabelecido o conceito genérico do que poderia ser o galo cantando na nossa vida, eu gostaria de deter-me num aspecto específico em que percebo que muitas pessoas se prendem sem entender o que está acontecendo, ou mesmo sem sequer imaginar que poderia haver uma permissão divina para esse tipo de crise. Penso que esse é um dos cantos do galo, um dos alarmes que mais se repetem na vida dos cristãos, a angústia. Há tipos diferentes de angústia, mas refiro-me àquela para a qual normalmente não temos uma explicação, para a qual não conseguimos encontrar razão ou motivo para que se aloje em nós. Lembro-me de quando o pastor Francisco Gonçalves ministrou a nós nesse sentido pela primeira vez e abriu os nossos olhos para vermos outra dimensão da angústia na vida do cristão. Isso aconteceu no ano seguinte ao do acidente que mencionei, e eu estava numa grande crise. Ele nos perguntou: "O que é que vocês acham da dor? Ela é algo bom ou algo ruim?" Todos nós concordamos que era algo ruim. Então ele declarou: "Se não fosse a dor, você colocaria o braço no fogo e só perceberia quando tudo o que restasse fosse do cotovelo para cima." Todos nós rimos e foi aí que ele acrescentou: "A dor, na verdade, é um sinal de que alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser tratada." A partir daí, ele discorreu sobre a febre, não como sendo algo ruim, mas que a semelhança da dor faz parte do sistema de defesa do nosso organismo e que também é um sinal de que alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser tratada. Se não fosse a febre, o nosso corpo poderia apodrecer de tanta inflamação. Contudo, ela é um sinal de advertência para que sejamos tratados. Semelhantemente, o medo também pode ser visto por essa ótica. Se não fosse o medo, as crianças sairiam e colocariam o dedo em tudo que é buraco de bicho. O medo é um mecanismo de defesa e autopreservação. Há alguns sinais de advertência que Deus pôs em nós, e a angústia é um deles. Ela é um sinal de que alguma coisa em algum lugar não está bem e precisa ser tratada. Foi isso que Pedro sentiu naquela noite em que chorou amargamente. Não foi apenas a decepção de descobrir que ele não era tudo o que pensava ser, mas foi também um testemunho interior de que algo não estava bem e precisava ser resolvido. O galo cantou na vida de Simão Pedro, mas o verdadeiro sinal de advertência não foi o galo em si, e sim a angústia que se instalou em seu interior. Existem diversos tipos de choro, mas penso que o pior de todos foi o que experimentou, o choro amargo. Não há alívio para esse tipo de choro. Ele nos dilacera por dentro, e quanto mais choramos, mais vontade temos de chorar. Contudo, isso foi muito positivo na vida do apóstolo. Muitas pessoas dizem que Pedro foi mudado no dia de Pentecostes, mas creio que a sua mudança ou conversão, como denominou Jesus, começou de fato naquela noite com esse tratamento de Deus em sua alma. Compreendendo as noites escuras. Um dos períodos de crise mais difíceis para muitos de nós é o que se conhece como noites escuras. Há momentos em que nos sentimos desprovidos de qualquer tipo de iluminação ou direção. Sentimos-nos perdidos e impotentes. Hoje em dia, temos muitas vantagens com relação às pessoas que viveram nos tempos bíblicos. Com a energia elétrica e o avanço da tecnologia, podemos fazer muitas coisas durante a noite. Eu mesmo sou um dos muitos corujões que gosto de trocar a noite pelo dia. Mas naquela época as pessoas ficavam muito limitadas, pois não podiam fazer nada até que amanhecesse. Assim são as nossas crises. Sentimos-nos atados em meio à angústia, a ponto de não podermos fazer nada até que a noite acabe e venha a luz do dia. Como se não bastasse esse sentimento de impotência, surge também o medo. O medo do escuro é uma das coisas mais comuns entre as crianças. Há também os que, mesmo crescendo, não conseguem livrar-se desse pavor. A noite escura sugere o incerto, o inesperado, o imprevisível. Ela não é um momento em que explicamos os nossos medos, mas um momento quando temos medo do que nem sequer conhecemos. Podemos ainda acrescentar ao medo o frio e o desconforto. Pedro sentiu isso naquela noite, pois ele foi se aquecer perto do fogo. É exatamente nessas circunstâncias que o galo cantará na nossa vida, pois é de noite que ele canta. Estamos vendo na noite o aspecto da escuridão, das trevas. Consideremos agora alguns princípios em relação às trevas. Em primeiro lugar, precisamos saber que há tesouros ocultos. Algumas versões traduzem Isaías 45, verso 3, da seguinte forma: Dar-te-ei os tesouros das trevas. Deus tem tesouros reservados para nós nesses momentos. Entre eles está o tratamento da nossa alma, que nessas horas se torna bastante vulnerável ao Senhor. A noite ou trevas foi criada por Deus. Às vezes, imaginamos as trevas como sendo algo estritamente maligno, mas as Escrituras afirmam que foi Deus quem criou as trevas, Isaías 45, verso 7. Há alguns aspectos nelas que não têm nada de negativo. Um deles é que, no natural, as trevas são um momento de descanso que o Senhor deu aos homens. Quando estamos vivendo a crise das noites escuras, devemos nos conscientizar de que não é hora de tentar fazer nada, mas de simplesmente descansar no Senhor. As trevas também podem ser consideradas um lugar em que a vida está sendo gerada. Gênesis relata que na criação havia trevas sobre a face da terra e que nesse ambiente a vida foi gerada. A semente sob o solo é outro exemplo. A criança no ventre materno é mais um exemplo da vida sendo gerada em meio às trevas. A Bíblia também cita uma figura, a vara de Arão que floresceu, Números 17, versos 1 a 11. Ela era apenas um pedaço de pau seco, mas floresceu ao ser tocada na tenda da congregação, conforme a instrução do Senhor. A vida manifestou-se enquanto aquela vara foi guardada, onde não havia nenhuma iluminação, no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança. Se você está enfrentando noites escuras, anime-se. Reconheça que o agir de Deus na nossa vida vai muito além do nosso entendimento limitado. Ele não age somente quando achamos ou vemos que está agindo, mas sempre. E na maioria das vezes, não conseguiremos entender como as coisas estão acontecendo até que tudo termine. Fique firme, sabendo que Deus é fiel e tem cuidado de nós. Às vezes, sentimos-nos como se estivéssemos no Polo Norte, no período das noites eternas, que parecem não terminar nunca. Mas terminarão e haverá alegria ao amanhecer, porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5. Estas crises terão seu fim e o sol nascente brilhará sobre os tesouros que ficaram. Depois do canto do galo, vemos claramente que um novo Pedro surgiu com o fim da noite escura. O Evangelho de João nos mostra isso numa das últimas conversas que Cristo teve com ele. As palavras de Jesus sugerem muitas coisas que, numa leitura rápida, acabam passando despercebidas aos nossos olhos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito: Pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. João 21, versos 15 a 19. Por que o Senhor fez a mesma pergunta três vezes? Provido de onisciência, ele não pergunta por não saber a resposta. Se, sabendo todas as coisas, Jesus fez essas perguntas, concluímos que ele o fez não por necessitar de uma resposta, mas para conduzir o apóstolo a uma sincera autoavaliação. Penso que o que o Senhor queria era justamente isso, fazer que Pedro olhasse para dentro de si e reconhecesse onde ele estava com relação ao seu amor por Cristo. Lembre-se que anteriormente Simão Pedro achava que ele amava o Senhor Jesus, a ponto de dar a própria vida por ele, mas de repente ele veio a descobrir que não era tudo o que pensava ser, tampouco amava tanto o Senhor quanto pensava. Depois da sua decepção, Pedro passou a achar que ele não amava tanto assim o Senhor. Foi nesse dilema vivido pelo apóstolo que Cristo o levou a examinar a si mesmo e a localizar-se espiritualmente para que ele verdadeiramente contestasse qual era o nível do seu amor. Vemos isso pela maneira com que as perguntas lhe foram feitas pelo Senhor e pela promessa que ele lhe fez depois delas. Há um jogo de palavras no original grego que não percebemos na tradução para o português. Trata-se da palavra amor. O grego usa diferentes palavras para conotar diferentes expressões de amor. Se a referência ao amor for física, sexual, então a palavra grega empregada é eros. Se a conotação do amor for fraternal, então a palavra grega é filia. E quando se trata de um amor perfeito, intenso, do tipo do amor de Deus, então a palavra grega usada é ágape. No português, não temos esse tipo de diferenças. Contudo, Jesus usou palavras diferentes em sua conversa com Pedro. Na primeira pergunta, ele disse: Tu me amas? Verbo ágape. Pedro respondeu: Tu sabes que te amo? Verbo filéu. Na segunda vez, ocorreu o mesmo. Jesus perguntou se Pedro o amava no mais alto nível de amor, ágape, e Pedro reconheceu que o amava, mas nem tanto. O seu amor era somente filia. Como Jesus não pôde levar Pedro ao seu nível, ele desceu ao nível de Pedro. E na terceira vez, ele lhe perguntou: Tu me amas? Verbo filéu. Então Pedro respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Verbo filéu. É como se mais uma vez ele afirmasse: O meu amor não vai além disso e eu não quero enganar-me de novo. Talvez até pudéssemos traduzir essas diferentes palavras por amar, verbo ágape, e gostar, verbo filéu. Portanto, para as perguntas de Jesus a Pedro, Tu me amas? As respostas seriam: Senhor, Tu sabes que eu gosto de Ti. Contudo ainda, assim Jesus concluiu o diálogo, dizendo que Pedro chegaria a glorificar a Deus por meio da sua morte, ou seja, que chegaria o dia em que ele amaria tanto o Senhor como ele achou que o amava no princípio. E nessa promessa de que o apóstolo daria a sua vida por ele, Jesus declarou até mesmo que tipo de morte ele teria. Pedro estenderia suas mãos, o que retratava um tipo de morte comum nos dias do Império Romano, a crucificação. A tradição diz, quando o imperador Nero mandou crucificá-lo entre 64 e 67 d.C., Pedro teria dito o seguinte: "Não sou digno de morrer como o meu Senhor." Em seguida, ele teria pedido que o crucificassem de cabeça para baixo. O que se de fato ocorreu foi uma demonstração de amor a Jesus Cristo ainda maior. Somente quando descobrimos que não somos tudo quanto pensamos e enxergamos as nossas fraquezas e vulnerabilidades, na maioria das vezes em meio às crises, é que Deus trabalha profundamente em nós. Esse é um tipo de ação de Deus que não vemos com os nossos olhos naturais. Quando estamos em meio a essas crises, normalmente não entendemos o que está acontecendo. Tampouco achamos que Deus possa estar agindo, mas Ele sempre age em nós, mesmo quando não vemos nenhuma evidência do seu agir. Não restrinja o agir de Deus somente ao que você vê e compreende, mas permita que Ele seja o Senhor em sua vida. Confie nele em toda e qualquer circunstância e saiba que a seu tempo tudo será esclarecido e você descobrirá que foi aperfeiçoado e também conduzido a um nível mais elevado de maturidade espiritual.